Saudações, ouvinte! Hoje você fica com a segunda parte da nossa conversa sobre os poderes municipais, mas antes, alguns recados. Primeiro, que o padrinho do Politicast já está no ar, então, se vocês quiserem contribuir financeiramente com este projeto, é só visitarem lá no padrim.com.br/politicast ou procurar o link na postagem, em uma postagem recente ou no o banner na lateral do politicast.info, que vocês chegam lá. As doações mensais são a partir de R$ 1 e quem doar a partir de R$ 5 vai poder fazer parte de um grupo restrito no Telegram. Bom, a gente falou de um debate que aconteceria no sábado, ontem. O debate aconteceu, foi transmitido pelo Portal 7 Segundos. Eu não peguei a hora exata em que ia ser iniciado, terminou faltando colocar isso na postagem. E aconteceu também um outro debate na UFAL, essa semana, e esse debate da UFAL, dos candidatos a prefeito de Arapiraca, foi gravado e foi editado para publicação no Agreste Esquerda. Como as eleições já são de hoje a 8, então esses episódios do Agreste Esquerda, que vão ser três episódios constituindo o debate inteiro, vão ser publicados todos no decorrer desta semana, para que tenha utilidade prática para o pessoal de Arapiraca que queira ouvir, acompanhar os debates, né, acompanhar as discussões que teve. Bom, esta semana também teremos uma paralisação da educação, que será no dia 29, quinta-feira, contra essas medidas que estão colocadas pelo governo de congelamento de investimentos em educação por 20 anos, de ameaça até de privatização, embora não esteja tão explícita para a educação especificamente. E, enfim, sendo as eleições no dia 2, a terceira parte dessa conversa sobre os poderes municipais também vai ser antecipada, provavelmente. Eu ainda não sei quando vou publicar, mas é bem provável que seja na sexta-feira. Então fiquem de olho. Se você não está acompanhando o podcast por feed, por programa de podcast mesmo, está acompanhando pelo site, visite no decorrer dessa semana, que a semana vai ser bem ativa por lá. É isso aí. Obrigado por estar aqui e fiquem com o episódio. Eu sou o Carlos São Galdino e hoje estou aqui com Christian, Márcio Antônio. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. Deixa eu questionar isso aqui. Eu estou vendo aqui, já é a emenda constitucional de 2009, que estabelece o número, o limite máximo. É máximo, ele não precisava que era o mínimo. Ele estabelece o limite máximo de vereadores. A Arapiraca hoje tem 220 mil habitantes. Ela era para ter o limite máximo aqui, de 21 vereadores, e esse ano vai passar para 17. Na verdade, hoje, atualmente, são 15 vereadores. Esse ano é o primeiro ano que a cidade vai eleger 17 vereadores. Que eu acho um número exagerado, por isso que passaram. Para o município é. Um número muito grande. E para as competências, você viu ali, né? É algo até bem subjetivo, né? Competência Na larga. verdade, aqui, esse capítulo 4 da Constituição, ele nem é tão grande e ele é todo aqui, só falando da competência dos municípios. E aqui ele estabelece tanto para o poder executivo, que ele fala da lei orgânica do município, a eleição do prefeito, do vice-prefeito, como para os vereadores. Foi daqui que eu tirei aqui, aí tem a emenda constitucional que vai para lá, que está atualizado, e aqui você vê tudo, não é muita coisa que o município tem, especialmente o poder legislativo, né? Que O é. poder executivo não, porque aquele poder executivo que é o que recebe o recurso e de fato tem que executar e tudo mais, e talvez ali tenha um pouco Que mais de é trabalho. estranho, né? Eu volto a falar. Porque o executivo municipal é o que mais tem obras a serem feitas. Mas aqui no Brasil é o contrário disso. Tem países, por exemplo, o Brasil, se eu não me engano, é o único que ele considera o município como um ente da federação. Nos outros países que a federação é não. É União, Estados, acabou. Aqui no Brasil não, é União, Estado, Distrito Federal e município. Só que deixa o município, ali, assim, com atribuições, todo para mim, assim. Completando então os poderes na última esfera, já que a gente está entrando nisso, voltando para isso, né? E prefeitos, em que consiste o executivo municipal na prática? Sei que a gente tem uma distribuição da educação, da competência da educação dividida entre as esferas, né? No estado é o ensino médio, no município é o ensino fundamental. Isso é uma determinação federal? Ou é na Constituição. É na Constituição. É. Mas isso impede que se entre no, na outra alçada? Ou, não impede não. Ou só obriga a estar nessa alçada? Não, na verdade, essa norma, na verdade, ela é mais de, como eu posso dizer, mais um conselho, né, assim, para se organizar. Porque se não fosse, a própria UNEL seria incondicional, né, que ela é uma faculdade. Isso, estadual. Exato. Mas é isso, é só um parecer de que, assim, para facilitar a organização, o município fica com isso, o estado é isso. Então, o fato de o município ser responsável pela educação básica é uma convenção, não é uma exigência necessariamente. É, só que acaba sendo aplicado. Né? É o que mais que constitui o executivo? É basicamente todos os poderes que o presidente tem, o prefeito tem. Decretos autônomos, o tipo de medida provisória, se tiver previsto na Constituição, ele pode fazer. Dependendo da situação, decretos também, resoluções, tudo que o presidente pode fazer, o prefeito faz. Agora, lógico que é a nível municipal, né? Aqui, pelo site do IBGE, só na área de saúde, a gente percebe que a Arapiraca tem um problema relativamente muito preocupante, que a maior incidência de estabelecimentos são privados. A gente tem 44 estabelecimentos privados em Arapiraca, 39 municipais, que é o que você está falando, que é o ente que tem a maior carga de estabelecimentos na área de saúde, e estaduais, somente 2 estabelecimentos estaduais que estão aqui em Arapiraca, que são mantidos pelo governo do estado. E, pasmem você, federal, a gente não tem nenhum. Aqui está o gráfico de Alagoas, que em Alagoas a gente tem somente 2 estabelecimentos federais, né, e, aliás, 8 federais em Alagoas, mas em Arapiraca nenhum, provavelmente esses 8 são todos lá em Maceió. Aproveitando esse gancho do Márcio, né? Como é a saúde nas esferas, assim? Existem regras, limitações? É competência concorrente, se não me engano, é competência concorrente a de saúde. Porque cada região tem a sua, né, suas particularidades, aí fica para os 4, né, contando DF. Então, esse cenário que a gente tem de a grande maioria da saúde pública ser de competência municipal aqui, o estado ter pouca entrada, não é uma coisa tão anormal. Foi um arranjo local aqui. Para a realidade brasileira, não. É porque é aquela coisa, tem que entrar em interesse financeiro. Né? Vai ter município aí que provavelmente o estado vai estar muito mais presente do que o próprio município. Pode ser que sim. É porque é isso, é uma questão de interesse financeiro, é a forma que do estado aqui que é totalmente sem noção. Porque o município, ele tem ele está muito mais próximo do povo, para começar a conversa, o prefeito está ali, entre aspas, né? Mais próximo, né? O governador está lá, já está. O prefeito está ali. Tem a realidade ali bem mais factível. E o número de investimento que deve ser feito também é muito maior. Só que, por sua vez, ele fica refém do estado, que fica refém da União. Né? Aí, porque você tem as repartições que são obrigatórias, que são previstas na Constituição, os mínimos. Só que tem as voluntárias. Aí as voluntárias geralmente vão ser convênio, tem que ter convênio, tem que ter acordo, entendeu? Aí é onde entra a politicagem. Só um parêntese. Esse mínimo que você fala é aquele que caiu esse ano? É. Certo. É. Tem essas coisas aí. Não, e outra. Falando de mínimo cair, o governador daqui, ele estava querendo não aplicar o mínimo em educação. Era até 2020, 2025, uma coisa assim, que não aplicar, coisa maravilhosa. É. Que o estado. Que a gente já está num nível de educação muito bom, né? Pois não precisa. Na verdade, é tão esquisito isso, porque o professor, ele se dá ao desprivilégio de trabalhar com piso, enquanto que você chega na justiça, eles trabalham com o teto. A referência deles é o teto, e a gente briga para não ficar lá no subsolo, porque e isso... o piso já é rasteiro. E quando a gente fica abaixo do piso, significa que a gente não deveria nem estar. Isso aí você está falando pessoalmente dos professores, né? Só que como um gasto, uma rubrica, tem acontecido isso também. Primeiro derrubaram o piso, já é o contrário, né? Derrubaram o piso que era exigido constitucionalmente para se gastar, e agora estou querendo, com a PEC 241, estabelecer um teto no que pode ser gasto com saúde e educação. Pois é, e só reforçando, e aqui a gente vê novamente pelo gráfico do IBGE, que, e confirmando o que o Cristiano falou, que a questão de receita e despesa, tanto a nível estadual como municipal, a gente tem uma receita menor do que a despesa. E somente a nível federal é que a gente tem aqui uma receita que ela é maior do que a despesa. Então, a União, ela trabalha, obviamente, com o lucro. E ainda tem aquela história, né, daquelas dívidas, a dívida pública, dívidas que os estados sempre devem à União, que vive rolando, e provavelmente deve ser em função disso aqui, exploração, né, na verdade, pura exploração, e na prática fica meio que massacrando as esferas, especialmente a esfera municipal, que eu acho que essa daqui de Arapiraca que a gente está vendo aqui, chega a ser menos da metade a receita. Eu confesso a você, como é que fez uma conta pública se você tem que gastar 420 milhões e só tem arrecadado 120 milhões, 180 milhões? Né? Você vê como é incoerente isso. De entender. Só reforça o que o Cristian falou sobre a distribuição de atribuições e de recursos entre as esferas. Financeiro, esse errado aqui. Só reforçando aqui no caso de Arapiraca, já que a gente está falando um pouco das eleições e tal, e é interessante reforçar que Arapiraca é uma cidade que tem um perfil comercial muito grande, mas, por incrível que pareça, a maior parte da receita do município é de serviços. A gente tem aqui um produto interno bruto onde mais de 40% aqui, quase 50%, ela é oriunda. Indústria é, né? Quase nada. Quase nada. Indústria aqui, ó, é o vermelhinho aqui, o 8,8%. Você tá no vermelho, né? Literalmente. É, mas menos ainda a agropecuária, e a agropecuária já foi força na cidade, e hoje tá bem menos. E hoje, diga-se passagem, na Pelagoas, a caixa industrial tá bem, viu? Se não fosse tanta politicagem envolvida, ia só dar muito melhor. O que dizem, né? O que quebrou o Estado mesmo, que até hoje não se recuperou, foi aquela negociação dos usineiros. Deve na ser, década, né? De 80, foi? Ou 90? Que eu vi isso até alguém comentando que foi uma decisão do STF que isentava certos impostos de quem plantava e ia transportar matéria-prima para a indústria. Só que, enquanto os outros estados se limitaram a aplicar o que o STF determinou, em Alagoas eles negociaram um pagamento retroativo do que tinha sido colhido, né? E isso foi o que quebrou de uma hora para outra o Estado. Mas, assim, isso que é histórico, esses benefícios, esses regalias que já são concedidas aos usineiros. Vocês têm acompanhado propostas de campanha e de prefeitos, vereadores? Não estou não falando nominalmente, estou falando, né? Não é para citar nomes. Só... Eu ainda não mudei muito, não. Vou deixar para olhar mais na reta final, até porque... Dos poucos candidatos que tem aqui que eu conheço, para mim é aquela coisa de sempre, é escolher o menos pior. Então, quando eu estiver chegando mais perto, aí eu vou dar uma pesquisada. Eu conheço um pouco. Às vezes, só de achar um que não fale muita besteira, né? Nem não fala besteira, não fala muito, a gente já fica feliz. Vocês têm visto propostas estranhas, assim, que fogem da competência real? Assim, um vereador que promete alguma coisa maluca. Ah, isso aí acontece demais. Tem alguns exemplos também. Vereadores, na verdade, eles acham que vão ser prefeitos, né? Porque é oferecendo casa, é oferecendo não sei o que, vamos trabalhar com vocês e tal. Vou abrir uma escola. Eu abro escola, saúde, vou fazer isso. É inacreditável. Quando, na verdade, o máximo que ele pode fazer é propor, e o maior trabalho que esses vereadores têm, que na verdade é ideologicamente, ou idealmente seria, era primeiro de convencer os colegas, os seus pares, para poder fazer com que as leis e as propostas que ele tem, que fossem aprovadas, para depois ainda por cima convencer o executivo para sancionar, senão vai ter aquela briga de egos, de uma lei ser aprovada lá na Câmara Municipal e o prefeito não sancionar. E é mais outro mal do sistema presidencialista, que se reflete também no municipal, e a gente sente isso na pele. Porque esse conflito de ideias, de partido, é comum demais. É, os vereadores querem fazer alguma coisa, aí o executivo já deu de partido, aí já não faz, ou então o contrário, e fica aquela briga lá, é horrível. É, uma coisa, especialmente aqui da Arapiraca, que a população tem sido conivente, tem sido passiva, é o fato de a gente ter uma cidade com 215 mil habitantes, eu acho que deve ter mais, porque aqueles dados ali já estão defasados, mas que só funciona no período da noite, especialmente, se eu não me engano, só terça e quarta, e muitas das vezes, somente um dia na semana, que antigamente era dia de terça-feira que funcionava a Câmara Municipal. Às vezes, eventualmente, funcionava na quarta, e é o que a gente chama de sessão ordinária, e na quinta-feira, quando acontece, eu tive a oportunidade de participar de um projeto da Escola Quintela Cavalcante, e a gente foi lá, e a gente já foi com essa proposta pedagógica mesmo de botar os alunos do ensino médio para perguntar. E fomos eu e uma professora e a gente perguntou, eu disse, não, as quintas-feiras aqui são reservadas para sessões solenes, é só quando a gente faz sessão para homenagear alguém, para fazer alguma... Ou seja, é só para tirar foto, a quinta-feira. Então você tem uma cidade do tamanho da complexidade de Arapiraca, de uma câmara que não funciona durante o dia, e à noite só funciona dois dias por semana. Sim, nossa. E na quinta-feira isso acontece porque sexta já é fim de semana, né? Exatamente. Ainda tem esse detalhe. Não, não é sempre. E a segunda-feira provavelmente deve ser ressaca do final de semana. Então, assim, é muito esquisito isso. Que horas é que tá aberto? É só de 7 da noite. Agora, tem uma coisa que eles falaram que eu achei engraçado, que é os ritos. Eu vou falar um pouco agora brincando, e aí é brincando com o que aconteceu ontem lá na Câmara dos Deputados em Brasília. O Rodrigo Maia, eu comecei falando aqui em off com vocês, mas me causou uma certa agonia. Eu só contextualizando, a gente está gravando no dia 13 de setembro, terça-feira, um dia depois da queda do Cunha. Isso. Graças a Deus, queda do Cunha. Fora Cunha. Tchau, Cunha. Tchau, querido. Brincando. Vamos lá. Provavelmente não. Vamos lá, brincadeira do Cunha. Eu postei hoje na minha página, né? uma imagem dele de rindo assim, cara de mal da porra. E coloquei uma matéria de uns 3 meses atrás, que era falando que se ele delatasse, ele derrubaria a República do Temer. Aí eu botei derruba. Poxa, lá nem vi quantos compartimentos já derrubou. Isso é massa. Tomara que ele derrube. Ele saiu ontem ameaçando um bocado de gente, disse que ia escrever um livro. Tomara que o faça. E ele só caiu também porque os aliados dele não conseguiram adiar para depois das eleições. Que aí os deputados estavam constrangidos de defender, porque iam prejudicar seus aliados políticos municipais. É. Eles queriam adiar justamente para isso, para eles poderem se libertar na cara de pau. Vocês verem como eleições, querendo ou não, tem um impacto danado esses caras. Aí vocês imaginam um regime que em qualquer momento teve crise e eleições. É outra coisa. Por mais que seja caro um regime assim, eu acho que a democracia ela tem um custo e que vale a pena. É um ter cara que sai barato. Pois é, justamente. É um cara que sai barato. De certa forma, talvez tranquilizasse a massa e legitimasse alguém que de fato representasse o que a população quisesse naquele momento. Sim, mas o que eu estava falando da Câmara Municipal é a questão do rito. Eles são muito rigorosos no rito que é necessário lá na Câmara, eles são muito conservadores nesse sentido, e eu achei engraçado porque tem prazos para tudo, tem aquela história de que a gente vê muito pouco aqui também no Conselho da Universidade, de dado um prazo, você começa de 7 horas e só tem uma tolerância de 20 minutos, e aí o cara vai e abre a sessão, se não tiver ele faz mais uma chamada, e se não tiver aquilo tudo ali é computado. O vereador que faltar, ele tem que mandar uma justificativa, o presidente ou o secretário da mesa tem que ler lá a justificativa, porque senão abona a falta, tem toda aquela coisa ritual. E comparando com o de ontem, eu queria brincar, resenhar, mas o Rodrigo Maia, ele tem um tique nervoso que na hora de ler, não dá para ver pela gravação, mas ele ficava assim, e não sei o que. Se vocês puderem assistir, a cabeça para o lado. Cara, muito engraçado. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu recomendo que vejam a leitura dele ontem assim. Na época ele jogava bola na escola. Fazia assim. Fazia muito culto também. Não sei, bicho. Ele se segurava de vez em quando e mexia a cabeça, não sei. Eu confesso que achei muito engraçado ele ontem lendo. Leve esse daí. Sobre as novas regras das eleições. Vocês acompanharam, a gente teve no ano passado duas propostas, dois blocos de proposta de mudança no sistema eleitoral. Né? Um deles nasceu na Câmara e não deu muito certo, não vingou direito. E teve a mini reforma política que nasceu no Senado e essa foi efetivada, não foi mais ou menos isso? E que previa, inclusive, o fim do financiamento empresarial de campanha, que é uma coisa positiva. Mas tem várias outras coisas que mudaram, pequenas coisas, como a lei da mordaça dos debates políticos, que limitou a participação. As emissoras agora só são obrigadas a chamar os candidatos para debate se os candidatos pertencerem a partidos que tenham mais de 9 deputados federais em exercício. Ou seja, foi uma lei feita especificamente contra o PSOL, ao que parece, já que o PSOL tem 9, exatamente 9. E o PSOL foi justamente um dos que polemizou e que elevou um pouquinho o nível do debate nas últimas duas eleições presidenciais, com o Plínio de Arruda, né, na eleição anterior, 2010, né? E a Luciana Genro na 2014. Não querendo dizer que eles tenham uma postura melhor ou pior, mas eles eram mais críticos e levavam o debate para uma outra discussão. É, enquanto os principais ficavam só em conversa de comadres. Né? Então, justamente incomodados com isso, fizeram essa lei que já barrou a Erundina, né? Lá em São Paulo, Luiz Erundina. Barrou foi Freixo, não foi? Isso. É Freixo, né? O Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, do Rio. É uma lei que, para mim, na verdade, é até inconstitucional, porque, para mim, fere o princípio democrático. Sim. Pois é, quer dizer que a minoria não pode ter espaço? Exatamente, eu achei muito esquisito isso e confesso que não me sinto representado por uma lei como essa. E se você quer limitar a quantidade de participantes em um debate, eu acho que tem muitos critérios mais interessantes do que a quantidade de deputados federais que o partido tem. Por exemplo, o desempenho em pesquisas, embora não seja uma métrica muito boa porque pode ser manipulada, mas era um instrumento mais justo do que esse que foi adotado. Realmente. Complicado, né? O que mais? Lembram de alguma outra mudança que teve? Não, eu não me lembro. Agora, eu só acho que foram mudanças relativamente muito tímidas em função do que o país vivenciou nos últimos anos. E que o impacto delas é relativamente assim, muito pequeno para as mudanças que o Brasil precisa para de fato ter uma reforma política. Eles não vão fazer o que é necessário nunca. Isso é o medo, aqui fica querendo desembarquear. Mas não. Ou aqui vai surgindo o povo, um povo assim, se organizar, fazer alguma coisa, associações, palestrar, enfim, começar com o que você quiser, né? A sociedade civil se organizar. Para começar a fazer alguma coisa, sair nas ruas, greve, enfim, o que dá para fazer. Para pressionar esse povo de verdade. Pois aí é. Assim sai. Senão, eu realmente não tenho o mínimo de expectativa que eles façam alguma coisa realmente útil. Eu também, assim, como você comentou aqui, a curto prazo, eu acho que a gente não tem nenhum fato gerador que possa direcionar para uma reforma política que... Eu entendo que talvez hoje, dependendo do modelo de reforma política que fosse proposto, era a partir dessa reforma política que a gente poderia desencadear as demais reformas que o país precisa, inclusive reforma no judiciário, reforma nos órgãos reguladores de mídia, reforma tributária, reforma da questão do INSS. Tem uma série de outras reformas que eu acho que, de uma maneira muito objetiva falando, elas dependeriam do modelo de reforma política que você vai estabelecer. Se você, enquanto você tiver o modelo político que hoje está instituído, ele não vai proporcionar e ele não vai direcionar de forma alguma para uma reforma trabalhista, para uma reforma previdenciária, para uma reforma da justiça, que hoje, infelizmente, a justiça também está precisando de um puxão de orelha dos grandes. A mídia, tá, os órgãos que trabalham na mídia, está muito esquisito. O Brasil hoje, eu diria que está assim. Eu não digo que está em metástase, não, porque eu sempre vou dizer que a gente tem tem que ter esperanças e vai mudar um dia, mas a gente está numa situação vai, difícil. Um dia vai, né? Vai querendo ou não. Não sei se a gente vai estar aqui nesse tempo. É, não, mas tem que estar. Ah, eu quero essa mudança daqui a 20 anos, 25. Porque é aquela coisa, o brasileiro, ele praticamente não fala de política. Eu lembro muito bem, eu era criança, mas eu sei disso, ainda né? Tem essa noção. Hoje, essa crise, querendo ou não, porque não há mal que não trave bem, ela fez o povo começar a se interessar, a engatar naquele nível de, eu falo assim, jogo de futebol. Ah, é fulano, é ciclano, é fulano, ainda não se aprofundaram, ainda não estão, né, aquela coisa mais erudita mesmo, aquela coisa de estudar ciência política mesmo. Mas é uma escada, né? A ficha vai cair quando a maioria dessas pessoas que foram para a rua pedindo a saída da Dilma, falando de corrupção, se derem conta de que o que motivou a saída dela não foi combate à corrupção. Sim. Foi uma série de retrocessos em programas, em prejuízo deles próprios. Né? Quando cair a ficha disso, é que eu acho que uma parte desse povo vai dizer, epa, peraí, eu fui manipulado, como é que é essa história, eu não estou entendendo nada, e vai começar a se interessar por pesquisar, por ler, para aprender mais a respeito. Na verdade, o próprio procedimento do impeachment, o fato de ter sido aplicado aquela não pela metade, já foi um belo tapa na cara de todo mundo. Foi, e que me espanta a população não ter... Pois é. Não ter se rebelado. Para você ver como o povo é todo. Né? Eles acham que só ali tirou, vai ficar tudo lindo daqui a pouco. Não se rebelou, porque a essa altura eu acho que uma parte da população que estava nas ruas já estava notando a mudança de tom, tanto que tinha pouca gente nos protestos para pedir que o impeachment fosse concretizado agora. Uhum. Então, eu acho que boa parte do pessoal que tinha ido inicialmente começou já a se dar conta, mas talvez timidamente. Bom, mas voltando às regras das eleições, quais as condições necessárias para que se tenha um segundo turno? Não é só o fato de o primeiro candidato não ter conseguido 50%, não, né? Tem uma quantidade de eleitores que tem que ter no município, né? Para isso. Se eu não me engano, 250 mil habitantes ou é 250 mil eleitores é o coeficiente para que um município tenha direito a segundo turno. É por isso que a Arapiraca não tem segundo turno. Né? A nível municipal é essa regra mesmo. É porque depende do candidato, né? No caso do executivo. Assim, do cargo. Não, se fosse do candidato, nominal. Não, se for do meu partido. Porque assim, o sistema para você eleger o legislativo é um, né? É o proporcional. E para você executivo já é o majoritário. E para senado também. É a maioria absoluta. Né? Aí no caso do municipal é isso. Se você não conseguir essa maioria e que seja um município com mais de 250 mil habitantes, aí tem que ter o segundo turno. Se não for. É tranquilamente. E no caso das proporcionais, o cálculo das proporcionais. Olha só, vou dizer o que eu entendi, vocês me confirmam se está na linha mais ou menos certa. Você tem, primeiro, você tem a distribuição dos partidos em coligações, que é auto-arranjados, os partidos se arranjam do jeito que querem. E aí, quando tem os votos, são contabilizados todos os votos, agrupados direitinho, né, conforme foram dados, você primeiro pega os votos que foram dados em coligação para desbloquear cadeiras que seriam daquela coligação. Seria isso mais ou menos? Não. Tipo, tem três coligações, aí uma conseguiu o dobro da segunda, então ela vai ter o dobro de cadeiras da segunda. Agora, o preenchimento das cadeiras... que seria feito com base nos mais votados dentro daquela coligação. Seria mais ou menos isso, ou está muito longe? Eu vou dizer a você que eu não sei. Porque essa parte do sistema eleitoral daqui é uma bagunça. Porque é decoreba. Né? Tem números, sou tanto, vai ser não sei, aí se é base aliada, vai ser já... Enfim, é uma bagaceira. Eu só sei que no final de tudo acontece de ser um sistema extremamente antidemocrático. Porque, por exemplo, saiu recentemente uma pesquisa, né, dos 513 deputados da Câmara, pouco mais de 40 foram eleitos pelos votos. Né? A maioria foi tudo puxada. Fulano teve 1 milhão e tanto, isso aí nós temos um bocado a partir dele. Mas isso parece incoerente, mas a motivação para isso eu acho muito boa, que Diz que isso aí é porque se você tem um candidato que recebe uma quantidade muito grande de votos, quer dizer que ele tem um poder de representação muito grande na sociedade. Então o voto dele dentro da Câmara ou da, né, Mas teria o mesmo peso do outro que teve poucos votos. O que talvez não fosse justo, porque ele tem uma representatividade maior. Então qual é a forma de corrigir isso? Você não pode dar um peso para todos os votos dele. A forma que conseguiram para corrigir isso é que pessoas que são aliados políticos dele estejam juntos para potencializar aquela representatividade que ele tem. Aí, conceitualmente, eu acho a ideia muito boa. O é, só que na problema prática. é, o problema é que a gente não tem partidos políticos que sejam baseados em ideologia, que tem. É aquela velha história, mas se a gente tivesse, eu acho que funcionaria muito bem para É, representatividade. mais ou menos esse ano teve a primeira mudança para acabar com a distorção que houve com vereadores e deputados tipo Tiririca. Aqui em Alagoas teve a própria Heloísa Helena, que ela conseguiu. E esse ano teve a primeira mudança nesse coeficiente, que foi o outro candidato que esteja abaixo, na mesma coligação, ele tem que ter no mínimo 10% do coeficiente. O que é o coeficiente? Pelo que está aqui no site do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o coeficiente ele é determinado pelo número total de eleitores dividido pelo número de cadeiras. Aí você vai ter um número ali, aqui ele dá um exemplo aqui, que são 17 cadeiras. E tem um município que tem 50 mil eleitores. Então você divide 50 mil por 17 e o coeficiente mil, o coeficiente foi 2.700. Então a cada 2.700 votos você elege um candidato. Então, Então se base do que você eu tem. disse, né? Você vai liberando as cadeiras para aquela coligação. Agora, o Exatamente. preenchimento dessas cadeiras agora tem essa nova regra que Que é, a agora o pessoa, o que vai preencher tem que ter no mínimo 10% do quociente. que nesse caso aqui seria no mínimo Esse 270 tipo de votos. limite eu acho bom, né? É, Eu acho mas justo. ainda é pouco. Se você olhar direitinho, 10% ainda é pouco, porque vai que tem um deputado lá que entrou com 7 mil, ele já leva no mínimo, nesse caso Sim, aqui, mas se ele entrou ele com 7 leva. mil, ele tem um poder de representatividade grande que tem que existir em algum momento, senão ele vai Sim, ficar. mas aí esse poder de representatividade dele vai ser compartilhado com outro que não teve tanto. É, mas está no grupo político dele. Mas Então, não é problema, vai ser outra conceitualmente. pessoa. É outra Mas pessoa. conceitualmente, eu acho bom. Conceitualmente O é. problema é Mas outro, a meu ver. prática O é outra problema, história. assim, para corrigir isso, eu não mexeria nessa questão. Eu tentaria mexer em outras coisas. Eu vou É dar esse o ponto que eu o coloco. exemplo mais gritante é o que aconteceu agora em Brasília. O que a gente tem, infelizmente, são pessoas, seres humanos, que são muito vulneráveis à corrupção. E a possibilidade deles traírem é muito grande. E que foi o que aconteceu em Brasília. Tanto houve traição Tá só no com celular. a Dilma, como houve agora traição com o Cunha. E no caso aqui específico de Alagoas, a própria Heloísa Helena, ela também se arrependeu porque ela colocou lá, se eu não me engano, um ou dois vereadores que não tinham tanta expressividade e, se eu não me engano, não chegavam a ter nem 10% dos votos que ela teve. E pouco tempo depois que entraram na Assembleia de Maceió, como é que se diz? Dividiu com ela simplesmente achava. Pois é. Mas é, Eles quando não acontece isso. entraram na mesma coligação e depois não compactuaram das mesmas Eles ideologias. Então tem acreditaram. Por problemas isso tem aquela coisa, de como é que você distorção. resolveria isso? É aquilo lá, é o voto distrital misto, acabou. Não, e eu acho que para resolver isso, só em médio e longo prazo, com educação, as pessoas tendo consciência do que é política, tendo mais instrumentos para os partidos serem obrigados a seguir seus estatutos, seus. Padrões ideológicos. Esse tipo de solução, que não é mágica, levaria muito tempo, eu acho que seria o ideal, porque esse sistema garante, em tese, uma representatividade que outros não teriam. Porque os que tiverem mais votos numa ideologia, num posicionamento, vão garantir mais espaço. Eu acho boa essa fórmula. O problema é que tem outras coisas que estragam. Então eu atacaria essas coisas que estragam. Eu não mudaria essa regra. Só que Só isso é que de longo prazo, não resolve logo. De todo jeito vai ter com chave. A questão mesmo é o voto distrital misto. Porque aí você vai fazer o seguinte, né? Você vai aproximar os eleitores do candidato, que é aquele distrito ali, todo mundo sabe, saiu daqui fulano. É ele que a gente tem que ficar em cima E dele. ele vai defender os vossos interesses. Isso. E você alia isso. E você alia isso de forma perfeita como botando o recall. Você colocou o recall, cara, voto distrital, misto, O que é acabou. o que é o recall? O recall é aquela coisa, você consegue, por exemplo, distrito aqui, distrito A, pega da Coab Nova, um exemplo, né? Até a Baixa Grande, sei lá. Aí foi eleito fulano e tal, aqui no distrito. passou um ano e meio, enfim, não está satisfazendo, não está fazendo nada o cara. Junta ali, aí isso depende, varia de país para país, 30% ou 40% dos eleitores vão fazer nova eleição, só naquele distrito. Só naquele distrito ali, para esse tiro o cara. Agora, o motivo para tirar é subjetivo e satisfação popular? Simplesmente satisfação. Existe recall que use como base o posicionamento ou promessa de campanha, estelionato eleitoral, essas coisas? Rapaz, assim, pelo menos nos meus estudos, né, sobre essa parte do eleitoral, não vi especificamente sobre isso. Só que aí vai entrar o quê? Penal, né? Uhum. Aí, logicamente, as normas penais vieram prevendo isso como crime. E talvez o instrumento não seja recall, né? Seria um outro. É. Mas... só que é aquela coisa, mesmo que não seja crime, por exemplo, né? Vamos imaginar um país bem podre, que isso aí não seja crime. A própria população, se vai ver uma coisa dessa, obviamente vai ficar, o cara tá assim, vamos tirar esse cara. Agora, tem um detalhezinho que a gente tem que levar em conta, né? Que embora essa ideia seja muito boa também em tese, o Brasil é uma zona. A gente tem imprensa na mão de políticos, a gente tem revanches, tem picuinhas, então é bem capaz que algum vereador, vários vereadores de vários cantos, sofressem recall, ouvidos por inimigos políticos que têm o apoio de uma mídia local e que tenta induzir a isso injustamente. Eu sabe? Acho que ele conseguir, você vai ter uma eleição nova, o cara conseguir a maioria... é complicado. Talvez ele tirasse, mas não entrava, né, no lugar dele. Exatamente. E aí tem isso, para entrar é mais 500. E querendo ou não, você tem que ver o seguinte, que esse tipo de coisa, como o próprio parlamentarismo, ele tem um efeito didático. Porque você torna o povo cada vez mais ativo. Entendeu? Então cada vez mais você vai participando, você vai vendo que você tem voz. Justo. Hoje aqui no Brasil, nós na verdade sentimos que não temos voz de porcaria nenhuma. A verdade é essa. Nós só temos voz mal ainda é a cada 2 anos, que são as eleições. E estavam querendo mudar isso na Câmara, para mudar de 5 em 5 anos e tudo junto. Ou seja, a gente ficaria 4 anos sem a sociedade precisar ter obrigação de voto. Eu confesso que eu tenho um posicionamento meio crítico, eu confesso que eu testaria eleições únicas a cada 4 anos. Porque eu acho que a gente para cada ano sim, ano não, a gente para. Eu digo isso porque. Mas a democracia tem custo. O problema de. Uma questão simples. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Uma consulta, se naquele período ali deu 2 anos, você já faz uma consulta ali da gente. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Eu não vi perigo em ser 4 em 4 anos se fosse uma monarquia parlamentar. Aí eu não veria mesmo não, porque é aquela coisa. É 4 em 4 anos, é. Mas se tiver crise, se tiver algum problema, se o povo simplesmente está insatisfeito, qualquer coisinha ali, ou recall, ou enfim, como for, o povo sai às ruas, o parlamento dá um voto de desconfiança, rapidinho ali, ou o governo troca, ou novas eleições. Ou seja, esse 4x4 anos, nesse caso, então, seria não obrigatório, pode ter mais se for necessário, é situação de normalidade. Aí teria sim, agora normalmente, assim, no presidencialismo, eu não acho muito bom, porque... é aquela coisa, aí você vai distanciar o povo mais ainda da política. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Eleições para governador. Você lembra quem foram os candidatos e quais foram as propostas em 2014? Lembro e... você acompanhou bem? Acompanhei e eu me lembro que nas últimas eleições eu não tenho vergonha de dizer. Eu venho votando no longo bom tempo. Mas você sente que a sociedade estava acompanhando? Não, aí não. Pois é, assim, então, do jeito que eu sinto que não por que tá isso? Porque presidencial tu roubou o foco. Esses ódios que se criaram, porque a maioria do pessoal que votou na Dilma foi em rejeição ao PSDB, a maioria dos que votaram no Aécio foi em rejeição ao PT. Né? Isso aí roubou a cena. E eleição para governador não teve tanto foco na sociedade quanto normalmente tem nos outros anos, pelo menos na minha percepção. Imagine se além de governador a gente tivesse que escolher prefeito, vereador na mesma eleição, qual era a atenção que a sociedade ia ter dado, qual o debate que teria sido feito nessa outra esfera. É isso que me preocupa, você sobrecarrega uma eleição com muitos nomes e muitos cargos e é difícil, mesmo que você tenha interesse em acompanhar, é difícil você acompanhar, sabe? Eu acho que a gente poderia levar um prejuízo grande, mas eu acho que não, é um prejuízo muito grande para a democracia. Eu acho muito complicado. Eu vou dar um exemplo aqui daqui de Alagoas, uma cidadezinha aqui próxima, Eu não me lembro se é Feira Grande, se é Lagoa da Canoa e tal, mas é uma cidade onde a eleição para prefeita é disputada à tapa, literalmente. E sem querer dar o exemplo de Palmeira dos Índios, que o prefeito ontem saiu na tapa com o vereador, já tem vídeo dele e tudo mais. Mas o motorista daqui da UFAL, ele veio dizendo que uma família lá vendeu os votos da família, 5 pessoas, a R$ 3.000. O voto a R$ 600. O voto lá é um dos votos mais caros que tem aqui no estado de Alagoas, porque lá é disputada a tapa. Foi menos de 50 votos a diferença. Esse cara que comprou outro. Nem vai pegar dinheiro público, não precisa se preocupar com isso. Então assim, eu acho muito complicado. Inclusive ele deve ser mais honesto, né? O que vai administrar melhor. Ele só quer fazer o bem. O bem. Agora, aproveitando que você entrou nessa de compra de voto, né? Tá aqui na pauta. A gente tem um problema sério nisso. A gente tá sendo irônico, sarcástico, nem sei o que a gente tá sendo, mas a gente tá fazendo piada com a situação. É o resumo. Porque é o que acontece, quando a gente fala que financiamento empresarial de campanha é péssimo, é porque a gente diz isso? Porque o governante vai ficar dependente, vai ter um rabo preso com uma empresa, com o setor empresarial. E aí ele pode não pagar isso de maneira direta, mas ele facilita contratações, privilegia, usa truques para beneficiar aquele. E exatamente. Nisso o Estado perde, porque toda vez que você deixa de abrir concorrência e analisar critérios técnicos para escolher a melhor opção. Toda vez que você faz isso, ou você vai gastar muito mais, ou você vai ter um sistema, assim, um serviço mal prestado, de alguma forma vai se prejudicar. É correto, eticamente já. E compra de voto é exatamente a mesma situação, só que no nível cidadão. É o mais próximo da gente. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas outra mudança que aconteceu agora nas eleições, voltando para uns pontos ali, é que os vereadores tiveram um limite de gasto oficial. Aqui em Arapiraca, 83 mil e uns quebrados que cada vereador oficialmente tem que registrar que gastou na campanha. Isso aí é porque, além do limite do fim do financiamento empresarial, teve um teto lá que foi, eu acho que 80% do que a candidatura mais cara da última eleição gastou. Né? Não pode passar desse teto. E a outra coisa que mudou é justamente isso. Agora não lembro se é 80%, mas é por aí. A pessoa física não pode doar mais do que um percentual do que ele declarou no imposto de renda, porque ficaria incoerente. Então, são mecanismos como esses que podem ajudar. Isso deveria obrigatoriamente ser feito também com as empresas, se obviamente continuar. Mas o ideal é que se corte de uma vez por todas esse financiamento empresarial. Agora, eu não sei também se o correto é fazer financiamento público, como alguns queriam, que é fazer com que o Estado pague aquela história do fundo partidário, de criar um fundo... Eu acho que não deveria nem existir fundo partidário. Bancar... Não, mas o financiamento público, na prática, é o que existe, né? Ainda. O que se discute é aumentar ou não, extinguir, essas coisas. Mas o financiamento público, ele é uma realidade já há muito tempo. Já, e que é complicado. Mas é o que eu digo, democracia tem um custo, mas eu acho que vale a pena. Agora, o que se tem que fazer, na minha opinião, é criar cada vez mais instrumentos de controle, fiscalização, e até de direcionamento do tipo de campanha. Né? Se tem uma parcela grande de dinheiro que vai para as candidaturas, que é pública, então, a partir do momento que entrou essa... que nós, como sociedade, estamos pagando por isso, a gente tem o direito de exigir que as campanhas sejam mais propositivas. Dá até para ser mais ousado nesse tipo de exigências por conta disso, porque tem um investimento. Então, a gente deveria exigir, né, instrumentos aí, ou regulações que, legal, mas... que normatizassem o uso desse recurso, e principalmente se revertesse em campanhas que tivessem propostas mais... Né? Quem defende o fim de financiamento público de campanha geralmente são, em sua maioria, são os que defendem que financiamento empresarial deixe de ser irregular, volte a valer. E a gente sabe, quando a sociedade não paga por aquilo, são os empresários, aquilo ali vai ser muito mais caro para a sociedade. Então é melhor a sociedade pagar o dinheiro lá sem ter essa outra contrapartida debaixo dos panos, se tiver como garantir. O meu medo só é, na verdade, eles botarem um valor lá em cima. Porque você pega as eleições passadas do presidente, eu não lembro se foi os dois ou se foi cada um. Eu acho que foi cada um. A Dilma e o Aécio gastaram na casa assim, de meio bilhão. Foi, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, meio bilhão, cara. É muito dinheiro. É dinheiro demais. Entendeu? É muito dinheiro. Isso declarado. Sim, com certeza. Agora, né? Isso declarado. E quando você vê que por exemplo, não só a da Dilma, porque foi preso o marqueteiro dela, que recebeu um cara só, que é o Santana e a esposa, recebeu milhões. E quando você vê que agora o marqueteiro do Aécio também está sendo nomeado para a EBC. Né? E o cara não ganhou, mas está ganhando a televisão ali de graça para poder, né, dar pancada. Então, assim, é muito complicado. Eu só acho preocupante o fato de que a gente vai financiar coisas do tipo o slogan do Tiririca, que foi eleito com o slogan de que voto do Tiririca, pior que tá, não fica e tá ficando, pô. É, é complicado, aí como é que a gente vai pegar o financiamento? Mas a minha pergunta, a culpa é do Tiririca ou é de uma sociedade que não tem consciência política de julgar o que e quem votar? É culpa do sistema. Pois é. Mas eu concordo que, assim, o que se gasta com isso, o ideal é que seja cada vez mais reduzido, ao mesmo tempo em que cada vez seja mais exigido que seja propositivo das campanhas. Pode, assim, tem que ser um valor bem sei lá, módico ali, simbólico, uns milhões lá, e o resto o cara que se virasse, cara. Isso a nível federal, porque sim, talvez até estadual, no caso de governador. Vamos tomar como referência aqui as eleições atuais, para prefeito e vereador. Eu confesso que eu não sei qual é o limite do teto para prefeito, mas para vereador eu sei que é R$83 mil. Vocês acham que esse valor é suficiente? É muito? É pouco? O que é que vocês acham? Assim, eu acho que é um valor razoável. Agora, se é suficiente para o que eles compararam com o que eles faziam antigamente, não. Ó, informalmente, eu já trabalhei em algumas campanhas, informalmente aqui, a gente fica sabendo de ouvido que somente no dia da eleição tem candidato aí que gasta 250 mil, que é aquele cara que compra o voto no dia, que em vários lugares que eles vão transportar a galera, é dinheiro no santinho, chegam ao ponto do desespero de botar dinheiro no meio do santinho jogando fora. Tem gente, às vezes, que já achou dinheiro lá no santinho, porque a galera sabe o santinho jogar fora e não percebe que o dinheiro está lá dentro do santinho. Ó, e aproveitando, se você que está ouvindo vende o seu voto, você liga aí, que você é tão corrupto quanto Eduardo Cunha, essa corja toda, viu? Você se liga e mude, que isso aí não é futuro não, pra ninguém. E burro, né? Porque o Cunha, pelo menos, é corrupto e esperto, tá? Ganha dinheiro lá. Qual é o cara que vende o voto? É um idiota, porque só o primeiro mês que ele ganhar de salário, que ele pagar de imposto nos produtos que ele comprar, ele embora. Você ganha um trocado e depois passa 4 anos com uma série de problemas, prejuízo no serviço público. E depois você vai reclamar que seu filho não tem escola, que a educação, que a saúde não está lhe atendendo direito. E de quem é a culpa? De quem será? Na verdade, você está sendo criminoso, de certa forma, duas vezes, porque é no primeiro momento ali, porque passivo ou ativo, aquele que compra ou aquele que vende, e passa a ser também cúmplice daquele que vai ficar mais 4 anos com a banca. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.